balançar e vamos balançar. Assim, ó. Ô mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter. Meter o quê? Isso eu não vou dizer. Ô mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter. Meter o quê? Isso eu não vou dizer. Ô mulher, não me deixe sofrendo, querendo aqui tão confuso. Estou esperando você me falar. Me fale bem rápido que eu quero escutar. Sacanagem danada.